É. Toda hora vem gente dizer, fulano viajou. Foi pro sul. É isso aí. Mais cedo ou mais tarde, todo mundo vai. Mas não é pra enricar, não. Só pra viver. Seu Zé Paraíba, seu Zé das crianças, foi pro Paraná cheio de esperança. Levou a mulher e seus barrigudinhos, Pedro, Joca e Mané, Severina, Zefa e Tom. No norte do Paraná, todo serviço enfrentou, batendo enxada no chão, mostrou que tinha valor. 2 anos de bom trabalho, até cavalo comprou. A meninada crescia, robusta e muito animada. A mulher sempre dizia, ninguém tá com pança inchada. Tudo igualzinho a sulista, de bochechinha rosada. Se nordestino é pesado, é do ofício cavado. É como diz o ditado, corta só quebra no fraco. Deus quando dá a farinha, o diabo vem e rouba o saco. Aquele forro maldito que o Paraná quase engole, José lutava com ele, acompanhado da prole. Vós me ser, fiquem sabendo que José nunca foi mole. Depois de tudo perdido, José voltou pro ranchinho. Foi conferir os meninos, tava faltando torrinho. Voltou em cima do rastro, gritando pelo caminho.